060 na máquina, 4292. Bono 922, autorizado final de ETA, posto estabilizado localizado. Posto estabilizado no LOC 922. Recordeado, autorizado, decolagem vista no 7, vento uma centena no 09. Controle Salvador Azul 4298, seria possível liberar as velocidades em Mari e Itapa? Azul 4298, mantém a restrição de velocidade, será o número 4 na aproximação. Manterá as restrições de velocidade, número 4, Azul 4298. América Line, 980, contact resistance, frequency 12685, unable 125, decimal 45. Controle 685, American 980, good day. Salvador da Bahia, bom dia. 9131 do Azul, descendo 170 na Mari. Azul 9131, bom dia. Chegada da Mari, prossegue na descida para o 070. 7 para 70, 9131 na Mari. Quer que eu devo tirar pra Manati? Mike Eco Delta, direto Manati, ou no meu pés, o ajuste é 1021, no reporte 20 milhas fora. Na 225, redução para 2009, será o número 3 da aproximação, informa o tráfego à frente a 8 milhas, é o Airbus 620, com grau de 220. Entre para 200, tem um tráfego que é exato, 8 milhas. Três, desça para 2000 pés, será o número 2 na aproximação, seguirá o tráfego na sua posição de 11 horas a 8 milhas, é um Boeing 738. 7, desça para 2000, tá 3663. Ou não, 922. 922, compete aproximação final, torre 18, decimal 6, bom pouso. 18, 6, obrigado. Se tiver condições, inicia a redução para 1809. O tráfego da frente está 6.7. Siga. Copiou o controle? negativo, senhor. Reduzindo agora e o outro não te quero. Obrigado pela informação. Gente, eu prosseguindo a descida para 4.000 pés, ajustou no 021. 4.021, né? Livre de pouso, gol 922. 8, descendo para o 050. 050, 4298. Azul 9131, vamos descer para o 060. 70, 9121. Sam 3663, tem condições de manter a velocidade até Simbra? É possível, vai manter o 3663, a gente reduziu porque o gol está bem reduzido aqui à frente, né? Na 6225, para o vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador. Presente proa, limite ao localizador, 6225. Controle Salvador, bom dia, C3304, informação Kilo, passa 200 por 160. 3304, sem dedicação, chegada a ponte, desça para o 070. Chegada a ponte, descendo para o 070, C3304. Azul 4298, redução para 2009. 2009, Azul 4298. Na 6225, prossiga para 2.000 pés, ajustando a 021, aguardando o vetor para descer para o lock. Para 2.000 pés, aguardando o vetor, 6225. Na 225, para interceptar o lock, curva esquerda 1950, reporte estabilizado. Esquerda 1950, reportará, 6225. Preparada é, o transportador já aprovado, 3179. Telemetria estabilizado? Afirmativo, 3663. Catorre, 18, decimal 6, bom pulso. 6866, obrigado. Após a etapa, vai voar na proa 070 por 5 milhas, azul 4298, evitar a formação, senhor. 3663, continua a aproximação, agora autorização de pouso. E aí, nosso escuto, 3663. Atingindo 050, azul 4298. Azul 4298, sim. Fox R, decolagem autorizada, 1 centena com 7 nós. No 922, solo ao 59, direito, 1219. 1219, 922, era uma boa. Aproximação vai seguir o Fokker 100, está 2 milhas de duna. 3 mil pés é o terceiro para aproximação, 1 no 021, tá? O Xamé está passando. O Xamé 225 passou, ultrapassou o localizador. Aqui, está se ajustando. Ciente, é posto estabilizado no localizador. Tá lá. Azul para 298, seleção para 1809, o ajuste é 1021, não confirmar. Reduzindo para 1809, 1021, Azul 4298. Azul 9131, descendo para 4.000 pés. Ajuste é 1021. A 9123, Azul 4298, grau tráfico está 7 milhas, com grau de 150. Default 90, está 3663. Mike Fox Serra, copiou? 198, Mike Fox Serra. Mantenha a proa até 2000 e chame o controle. Até 2000, Mike Fox Serra. Cuidado, Fox Terra. Mike Fox Terra, mantendo a proa até 2000 pés, após curva esquerda na proa de Momo, subindo para o 100. Confirme, está livre da restrição vertical, 3000. Mike Fox Terra, mantendo a proa até 2000, após curva esquerda na proa de Momo. Ok, até 2000, vai curvar esquerda, após proa de Momo, o Mike Fox Terra. Na 3604, desça para o 060. Controle 119.8. Que é o gate 10, sim, você quer me comentar no fugido, né? Vamos dar um problema. 2498 descendo para 2000 pés, reporte localizador. 2000 pés, reportará, 2498. Bem. Aguarda, fica livre. Quebec Lima, Sônia, identificação. 19. 19, gato. O meu Quebec Lima, Sônia, identificação. Bem-vindo, aqui Alfa Juliette, Delta posição 3663. Alfa Juliette para a posição 3, da 3663. Zona 90, está passando zona agora. Repórter estabilizado, Lucas. Está 2693. Estabilizado, azul 4298. Azul 4298, torre 1 noite decimal 6. 18.6, azul 4298, obrigado, cara. Nada, bom pouso. Papá Romeu, Mike Charlie Yankee na escuta do controle. 4298, bom dia, continua em aproximação, aguarda pista livre. Continua, aguarda, azul 4298. Mike já ativou meu controle. Condições de fazer uma ponte com o Papá Romeu Mike Charnian que confirmar a posição do mesmo? Mike Charnian está na escuta do Mike Romeu. Ah, o controle está chamando a atenção, você está conseguindo ouvir a clareza, está tá ruim? Você tá na proa 240 sentido Salvador, é isso? Duas milhas de Salvador, o Max Aliang, tô controle. Sente, Max, eu sou meu grato pela ponte. Nada. 3604, seguida sentido para 4000 pés, ajuste ao 021. 5217, a sua dedicação. O Max Gatchumé, bom voo, comando. 25, 05, direito 129. Direito 129, já não é 35. O 9131. Eu estou estando autorizado, ele é. Reporte estabilizado. Porto. Salvador, bom dia, eu sei que é sempre do seu acesso, mas é por acalmar. 5217, a sua identificação. Pouso autorizado, tá baixado e travado, azul 4298. Ok, Controle Mike Juliette, chamando as proximidades da rotatória, está no visual com o campo. A intenção é regressar da bata. Confirme na retorna para Salvador? Informativo. Gente, agora chame Torre 18 decimal 6. 18 decimal 6, na posição Conde, voo e Bonf, reporte ponto para descida para a chegada Bonf. Sim, agora Bonf, reporte para descida, 5 2 7. Passando o Romeu Quebec Lima, está a 50 milhas sudoeste de Salvador, voo e Mari para a chegada Mari, desça para o 050. Já chamou. Confirma o salvento, cara. Firme? Salvento? 120 graus, 7 nós. 120, gato. Torre de Salvador, bom dia. 9131 da Azul, estabilizado na peça. 9131, continua a transformação, agora a pista livre. Guarda. Para o controle? O T3304 vai fazer um pequeno desvio à direita por causa de uma formação aqui, já volta ao perfil da estar. Enche o T3304 após desvio, foi pelo. Após desvio, voa pelo, 3304. Controle, muito bom dia, é o Ocean 6312, está passando nível 200 para 150. Tá bom? 6312, vai chegar da Mari, descendo para o 080, voa ITAP na presente. Está falando ITAP, 780, está sempre da Lima. Mike, é com Delta Controle. Fala Salvador, muito bom dia, o papo meu, Mike, é corrida. Fala Salvador, 4298, livrou a posição. Bem-vindo Azul, para o Siga Alfa, 900 Juliana. Então segue Alfa, te chama da Juliette, antes do 429. Salvador, eu faço o meu mais rápido, bom dia. Escuta, pro senhor. Fica, eu faço 4, que é o 202, com plano para Porto Seguro, pronto para a partida. Qual horário do plano? Horário para 1040. 44 à sua esquerda vai aproximar para o pátio da Bata, sem interferir. Isso, obrigado. 7 Romeu, todo autorizado no pátio da Bata, 120 graus, 7 nós, atento o azul agora na final. Tá no visual com azul, não vai interferir mais que 7 Romeu, vou botar lá no solo controlado da Bata. Número 312, descendo para o 070. Confirme? Para o 070. Ah, 070. 6312. Manda, Papá Romeu, Papá Tango, Mike é com Vitor. Papá Romeu, Mike é com Vitor. Salvador, o plano da Porto Seguro? É negativo, feito no IS de Aracaju. Você não conhece, não possui nada no sistema, ou a forma de como é que foi. Ok, então, foi feito ontem, ontem lá em Aracaju. Isso, frequência livre, bom dia. Azul 4298, está se aproximando aqui. 98, ingresso a Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, Azul 4298. instantâneas, 9131, livrou na Fox, na Silver. 9131, não prossiga via Alfa e reforça entre GDS. Aqui a Alfa, guardando o GDS, página GDS, 9131. Trônio Salvador, bom dia, UFS 5826. 5826, chega da Mar, descendo para o 080, a sua identificação. Que voa na Mari 080, uma possibilidade de voar em TAP após Barbosa? Para o TAC, Titan 3179, com 153 a bordo, 4-6, Altena Galeão. 3179, traço da Azul, ingressando agora para o portão 8, após o mês de trâmite de acionamento, eu prossigo o TAC via Índia e Alfa, que é o ponto de espera da 10. Ponto de espera 206.6, o ajuste no 021. Pode passar a gente, colega da Azul, pelo ponto 8, prossegue via Índia e Alfa, ponto de espera 206 para a tua, Ritan 3179, bem bom dia. Só um minuto, já aprovar 360, Galeão, um minuto para a Copa. Vou preparar a filha da El. 3304, na final da 10, batendo para a Volta, pessoal. 3304, todos autorizados, pista 10, 120 graus, 89, 1021. 1021, no livre posto na 10, 3304, da TAM. Descendo para o 060. 060, 3126, descendo para o 070. 070, UFS 5826. Romeu que Lima, desça para 4 mil pés, ajuste ao 021. Gente, aguarde, mantenha a nossa Juliette, 9131, informa o trânsito da TAM no táxi, assim como mesmo livrar o eixo, seu ingresso a Juliette, Porto 9. Confirmando, parte 4. Afirmativo, tá. Ok, parte 4, autorizado, Salvador, Porto Seguro, mil pés, decolando 7, curva à direita, corredor axé, 0271 no transponder, controle 120, então, controle 119.8. Ok, direto para Porto Seguro, corredor axé, transponder 0271, curva à direita, mais recurso, só que 500 pés, por favor. Ah, ok, 500 pés, 500 pés. O Macaco Vito, qual o PLB? PLB 02, eu tô na minha de 3 horas. Tem, sendo em torre 18.6, aparece no ataque da colagem, 1021 no ajuste, bom voo. 18.6, grato, até a próxima. Bom dia, Eco Vito, acione e chame táxi, parte 4. Bom dia. Mike Fox, Terra, prossiga. Autorizou voltar a pergunta do controle, 98. Para 1, 5. Na transferência do controle, aguarda na transferência. Pesquisa da El, Leda, após vida Rodrigo, antes da ferrovia. 5041 no transponde, controle 120.8. Atingiu 50, 6302. Na 6102, sim. Confirmando controle de saída, é 119.8. Será o número 1 na aproximação, descendo para 2.000 pés, o ajuste no 021, reporte localizado. Ok, descendo para 2.000, com no 021, reporte lá no LOC, 6312. 5826, descendo para o 050, número 2 na aproximação, número 1 está 2.000, eu só tenho, velocidade é o que tem. 5.000, velocidade a critério, UFS 5826. 2405, torre 18.6 agora para estacionamento da decolagem, estado de 21, bom voo. Paulo Salvador, da 3304, bom dia, livro. Bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette pro 04, TAN 3304. Quebec, prossiga, bom dia, acione e chama o táxi. Charlie, que prossiga. Está mantendo qual altitude? Charlie, que eu não recebo seu transporte, não recebo o modo Charlie, confirma sua altitude. Tango Kilo Romeo, Kilo, está passando Romeo Kilo Lima. Agora curva à direita na proa 045, limite permanece. Tinha que é o controle. O firme é a altitude, não recebe transtorno. A gente vai fazer sobrevoo no farol da barra? Isso, taxiando até a interseção. No farol da barra? Gente, é posto no farol da barra, mas ele tem um pé. Web 526, descendo para 3.000 pés, ajustando a 021. 3.000 no 021, pode voadona? Web 526, autorizado. Direto dona, 526. Web 5217, descendo para 4.000 pés, o ajuste é 1021. Ponto para 4.021. Good morning, Century 179er. We're born and leaving 1800 feet style departure. Century 179, we're the contact flight to Hotel 340, fly head Lida. Appreciate. Direct to Lida, climb 340, summit 3179. Tipo 2107, opção para 2009, número 3 na aproximação. 0 para 200. Vai Quebec, livre decolagem, não 30 graus, 8 nós. Autorizado do X-Ray, o F7526? F7526, 2000 pés, reporte no localizador, ajuste 1021. Ciente do ajuste, desce 2000, chama no localizador, 5826. Métrica 312 estabilizado. No localizador, no momento, cara. 14, 1, 1, 8, 3, 6. Tenha um bom dia, obrigado. Bom pulso.